O dia 19 de outubro na história. 1915, a Itália e a Rússia declararam guerra à Bulgária, que lutava ao seu lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. 1935, a Liga das Nações impôs sanções à Itália por causa da invasão da Etiópia. 1944, o ator Marlon Brando estreou nos palcos de Nova York com a peça I Remember Mama. 1951, o presidente Harry Truman, nos Estados Unidos, assinou um armistício que encerrava formalmente o estado de guerra com a Alemanha. 1954, a Inglaterra e o Egito estabeleceram a retirada das tropas britânicas em 20 meses do Canal de Suez, passagem que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. 1960, os Estados Unidos impuseram embargo comercial a Cuba por causa da proximidade entre Fidel Castro e a União Soviética. 1989, quatro pessoas condenadas injustamente pela explosão de dois pubs na Inglaterra foram libertadas depois de 14 anos de prisão. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.